A Rádio Cultural Comunitária Gaivota FM apresenta Espaço Local, um programa dedicado à música local de Ubatuba. Espaço Local, toda quarta-feira a partir das 18h, aqui na Gaivota FM. Uma ótima noite para você, início de noite para você que está aqui com a gente, sintonizado no 104.9 no dial do seu rádio aqui na região central de Ubatuba, ou para você que está conectado com a gente na nossa fanpage no gaivota.fm.br. Seja muito bem-vindo, meus caros. Esse é o terceiro de um projeto muito bacana que a gente teve, essa ideia de trazer, liberar, né, um espaço aí para os músicos locais aqui da cidade de Ubatuba. Não canso de repetir que estamos com uma cena musical muito rica, não só em determinados estilos, no caso o rock, mas no reggae, no MPB, na música erudita, isso, na música instrumental. Tem muita gente bacana aqui acreditando na própria música, compositores, instrumentistas. Tem a cena do rock extremo também, que está muito forte aí, mas aguarde que logo mais nós teremos um espaço dedicado também a essa cena. Espaço Local, apresentação minha, né? Jabrum. Gostei dessa brincadeira do Jabrum. E hoje nós estamos trazendo uma banda que já está no ar aqui de Ubatuba, já desde o ano de 2012, se não me engano. Essa é a banda Vênia. Tem aqui hoje, preciso antes de mais nada explicar quem que vem a ser a banda Vênia, né? A banda Vênia tem na guitarra e também às vezes no vocal Fernando Medeiros, que está aqui com a gente no estúdio. Na bateria nós temos o Mauro Lauro, é o mesmo aqui da Rádio Gaivota FM, que faz a Hora do Blues, Agenda Ubatuba junto com o Felipe. Ele é o batera, percussionista. E eu que vos falo sou o baixista, que às vezes ataca de vocalista também. Nós somos a banda Vênia e hoje, e nós somos uma banda que acreditamos muito no lance do som próprio também, sem desmerecer nossas influências. Mas antes de mais nada, quero dar aqui um boa noite ao Fernando Medeiros. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, Bruno, como é você? Tudo certo, cara, quanto tempo, hein? Quanto tempo. Nós só te conhecemos? É, então, tô achando que a gente tá meio em curto aqui com o seu... Mas eu... Agora sim, estamos de volta aqui. Então, voltando à pergunta, meu caro Fernando Medeiros, conte um pouco aí da sua história pra gente aí, por favor. Bem, eu sou do Rio, né? Sou carioca. Morei aqui em Ubatuba em 2 anos, em 85, 87. Eu vim pra cá porque eu toquei com o Mauro Laura em uma outra banda lá no Rio, uma banda chamada PHC. Aí a banda acabou e nós ficamos sem ter o que fazer. Aí o Mauro sugeriu, bicho, vamos para Ubatuba, para mim, isso para mim e para o cantor dessa banda. Vamos para Ubatuba, que lá tem o Michel toca baixo, e a gente começa a fazer alguma coisa. E assim foi feito. Aí viemos para Ubatuba e formamos o Camaleão, que tocou aqui em vários lugares que tinham na época. Nosso primeiro show foi na Praia Grande, junto com, eu não lembro mais o nome da banda. E em 85, eu vim para cá em junho de 85, e por esse, ao redor disso também, só que em 87 eu saí da banda, porque ela começou a tomar um rumo diferente, através de pessoas que nós conhecíamos, e eu não queria fazer, seguir esse novo rumo. Aí eu voltei para o Rio, e lá montei um trabalho instrumental, e toquei em várias bandas, toquei na noite, toquei um monte de coisa. Aí em 2012... Não, em 2011, eu fui para São Paulo, fiquei na casa do Michel, e aí rolou de eu voltar para Ubatuba. E eu vim com o maior prazer, que eu adoro isso aqui. Como fala o nosso baterista, aqui é um paraíso natural, aqui, né? Aqui é maravilhoso. Aqui é um astral legal, e eu acho que para música também isso acaba corrompendo a favor, né? Ajudando, né? Porque... O clima aqui é diferente, tem também esse silêncio também. Que é, pra mim, o melhor de tudo tá no silêncio, né, meu? Apesar de nós termos uma banda de rock, né? Que bebe, badedela. E não respeita o silêncio de ninguém. Às vezes não respeita. Esse é o problema, às vezes, né, da banda de rock, né? Não, mas legal, então. Mas nós estamos nessa empreitada desde 2012, desde 2012, né? Quando eu vim pra cá, né? Eu me lembro muito bem da impressão que eu tive, né, ao te conhecer. Claro, graças ao Mauro Lauro, né, na figura dele, né? Eu tive o prazer de tocar com excelentes músicos, né? Um deles é o próprio Michel, esse que que você estava falando, que você ficou hospedado na casa dele, tiveram bandas, ele já morou aqui, é um excelente baixista também, cantor, né? É uma baita de uma influência para mim também, eu que sou baixista, né? Eu que também gosto desse caminho ali, do piso, né? Como a gente fala, né? Que é aquela cama para os outros instrumentos acabarem acontecendo, né? E eu me lembro que o Mauro, né, também me apresentou outros grandes músicos também, e eu lembro que ele falava assim: esperto que o Dedéu tá vindo. E eu ficava: meu Dedéu, o leque dele é grande, você vai ver, né? É diferente, você tá acostumado com esses, daqui vai pra um caminho, aquele outro vai pra outro, agora o Dedéu. E eu ficava: ai meu Deus do céu, o Dedéu. E eu me lembro a primeira vez que a gente tocou, que eu cheguei e falei: vamos ver, né? Vamos ver. E aí acho que acabou, porque na verdade a história do Vênia parte também de uma necessidade que eu e o Mauro nós tínhamos, né? Porque a gente tem um projeto que começou lá atrás chamado Duo, né? Baixo e bateria, né? Na ausência de guitarrista e principalmente de vocalista. Então a gente veio ali martelando, fazendo algumas jams, pegando alguns clássicos, né? De tipo de Purple, Led Zeppelin, que a gente gosta muito, Black Sabbath, e fazendo uma brincadeira, King Crimson. E aí depois a gente foi, né? Às vezes a gente fazia guitarra e batera também, mas sempre assim, faltando, e a gente sempre comentando, eu e o Mauro: pô, bem que podia vir um guitarrista, né? Que nem que comprasse as nossas ideias, né? Essas loucuras que a gente faz aqui, e encaixasse, né? E aí, no caso, aconteceu isso, né? Na hora que você chegou aqui em Ubatuba, casou a gente nas nossas brincadeiras de jam. Quero até mencionar que nós somos uma banda de jam rock, free rock, né? E já salientando que a jam muitas vezes ela assusta, né? Quando você fala: banda de jam, você já imagina, né? Aquele blusão, pam, pam, pam, pam, pam, e todo mundo lá. Todo mundo lá descendo e subindo escala, exercício e coisa e tal. Até gostaria que você falasse um pouco dessas nossas jams, que é justamente para desmistificar essa história do mal tocado, do... Claro, tem ali uns excessos, a gente pensa mais, mas o produto final acaba sendo bem interessante. Bem, as nossas jams começam do nada, normalmente, né? Tá. Alguém, geralmente você... Alguém tem que começa partir, tem que dar aquele start, né? Começa a puxar alguma coisa, aí rapidinho o Mauro e eu embarcamos na ideia e começa a surgir música daí. A gente começa a criar, a gente tem essa veia boa de criação no improviso, né? E vai sempre, a gente sempre grava esses ensaios e tem muita coisa legal nesses gravações. É verdade, tem ali excessos, né? Tem ali momentos que acabam realmente não encaixando, mas... na maioria, né? Se a gente for falar dos últimos dois ensaios que a gente teve semana passada, nós saímos felizes nos dois ensaios, né? Que foi uma coisa produtiva, foi agradável. Mesmo ali, como hoje em dia, como a gente já fez a apresentação, né, no último dia 25 de setembro, na festa de 11 anos da Rádio Gaivota FM, nos reapresentamos aí pra galera. Tinha muita gente que não sabia que, inclusive, que eu era baixista, né? Alguns me conhecem pelo fato da rádio, né? Locutor, lá tem um programa, parceiro lá com o blues e coisa e tal. Onde eu canso de falar que o espaço local aqui de Ubatuba é o Blues on the Rocks. Aproveitar e mandar um abração ao Thiago, Leandro e a toda a equipe do blues. Mas só que agora, né, a gente vem ensaiando mais músicas com vocal, né? Precisa, e músicas já prontas, né? A gente não deixa de estar sempre ali criando uma situação inusitada aqui e ali para a gente poder tocar a nossa música, né? A nossa essência, né? E mesmo, né, nesses covers, entre aspas, né? A gente sempre bota o nosso preto, porque não tem como. Senão vai ficar igual as outras, a todo mundo. Não que seja ruim, mas é que... Vai ser só mais um. Isso é verdade. Então, vamos mostrar um primeiro som nosso aí, que essa daí é a música que a gente está utilizando para fazer a abertura do nosso som, né? A gente fez em homenagem aos 11 anos da Rádio Gaivota FM. O nome da música é 11. Essa é a banda Vênia aqui no Espaço Local. Fique ligado com a gente, vamos juntos até às 7 da noite. Então vamos, hoje estamos começando. Que diga. A gente nunca toca igual, né? Essa característica. Porque tem é a coisa da banda jam mesmo, do improviso, mas sempre tentando criar uma história dentro da música, de um tema que nós montamos, né, que nós criamos. Então vamos fazer o seguinte, então vamos de de som. Daqui a pouco a gente conversa mais um pouco aqui com o Fernando Medeiros e eu, né? Nós dois estamos representando a banda, já que o nosso baterista hoje está com compromisso. E ele que vai aparecer, né? Se não aparecer, a gente vai começar a botar aqui que a gente está precisando de um baterista novo na banda. Brincadeira, hein? Vamos de Vênia aqui no Espaço Local. Espaço Local. Local. Thank you. É, esse é o Espaço Local aqui no 104.9, um programa dedicado à música local de Ubatuba. E hoje nós estamos batendo um papo com a banda Vênia, né? Banda que eu também faço parte, sou o baixista. E estou aqui com o Fernando Medeiros. Que som, hein? Fazia tempo que a gente não via esse som, hein, meu caro Fernando, hein? Isso é de 2012, né, cara? É, isso é um dos nossos inícios, é nossos primórdios lá, né? Zé é a famosa Vênia, 2012, que começou primeiro com o nome de Halley, né? Que era um tema que vocês faziam lá no tempo do Camaleão, não é? Algo mais ou menos nesse sentido. É, deixa eu falar mais alguma coisa. Vamos aqui puxar um pouquinho ao lado pessoal, né? Quais são as suas influências? O que fez você despertar, gostar desse instrumento tão característico, né, no mundo do rock, né? Que é a guitarra. É, eu já conhecia a guitarra, mas não, como você disse, não tinha despertado, né? Aí em 72 eu ouvi um disco do Rory Gallagher, um disco ao vivo, e a primeira música bateu, sabe? Quando entrou na parte do solo, a forma dele tocar, eu entendi o som de uma guitarra ali. Aí foi legal isso, porque eu comecei a olhar outros que eu já conhecia também, tipo, e entender também, né? Tipo o Hendrix, eu já conhecia desde 70, eu já escutava Hendrix, mas não... Acho que era muito, muito na frente para mim, né? Sim, sim. E o Rory Gallagher me fez isso, né? E dali abriu, né? Eu comecei a descobrir outros guitarristas, Hendrix, John Ackerman do Focus, e Lowell George do Little Feat, que já na parte do slide, o Allman Brothers, que eu adoro, com Duane Allman e Dick Betts. E foi um monte de guitarristas. À medida que ia conhecendo, o Jeff Beck, ia gostando sempre... Né? Você acabou, né, na sua juventude, você acabou vivenciando, né, essas bandas e esses guitarristas. Uhum. Que a gente está falando na década de 70, hein, galera? Uhum. Você tem tempo pra dedéu, né? Até brincando aqui com o apelido do Fernando. É, então imagina você podendo ter aquele leque de opções que sempre foi uma característica da década de 60 e 70, aquela efervescência, aquele... jorrando para todos e para todos os gostos, né? O que é o principal, né? Você mencionou aí grandes nomes, Jimi Hendrix, Jeff Beck, o próprio Rory Gallagher, que é irlandês, né? É. Isso aí. Ou seja, Allman Brothers, você vê que vocês, na verdade, eles são grandes nomes do rock mundial, né? Exatamente. Logicamente, boas influências. Então, vou falar também daqui das minhas influências, né? Eu sou mais novo, né? Enquanto você estava adolescente, mais adulto na década de 70, eu ainda estava nascendo na década de 70. Então eu curti bem mais o pós, né? O pós-classic rock, o pós das grandes bandas, né? No caso de ouvir Deep Purple, Black Sabbath, são bandas que para mim são realmente o meu alicerce. Também para entender o que eu gostava na década de 80, né? Que veio aquela enxurrada, tanto de heavy metal, que era uma coisa que estava chegando novo, né? Não posso nunca negar que as minhas influências vêm de Iron Maiden. Eu sou muito fã do baixista do Iron, né? O Steve Harris, que ele toca um contrabaixo diferente, né? Eles são criadores do estilo, mas ele sempre... Tá bom, por que que o Iron Maiden fez esse tipo de som? Ou porque na época surgiu Metallica e coisa e tal? Aí você começava... Eu sempre tive essa curiosidade. Isso é normal. Sempre... Vamos ver quem foi a influência, quem foi a influência, quem foi a influência. Aí você ia ver, tinha UFO, aí é onde... Realmente eu entendi a grandiosidade que era Black Sabbath, que eram grandes nomes, né? Bandas que até então, né? Eu estou falando de uma época, né? Nós estamos falando de uma época onde nós não tínhamos a internet com toda essa facilidade de você ter a discografia disponível, vídeos, você saber. Antigamente era aquela história. Muito precário, muito raro. Isso, a gente dependia difícil, muito. Né? Você vem do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro era considerado uma cidade grande. Então você tinha importadoras, tinham rádios que traziam sons. Então imagina para mim que vem do Vale do Paraíba. Era muito mais limitado, mesmo ali morando, claro, perto de São Paulo. Então as referências que nós tínhamos eram assim. Eram poucos programas na televisão que mostravam shows ou videoclipes, né? E o lance do material chegar aqui. A gente sempre teve essa defasagem. De que lançou o trabalho lá nos Estados Unidos e levava 2 anos pro trabalho chegar aqui. Então, como é que você tinha referência? Então, a gente ficava assim: o que nos mostrava, a gente gostava, né? É. Claro que no mundo do rock, né, no mundo da música, principalmente no mundo da música, quanto mais você vai cavando, você vai fuçando, você vai vendo coisas, né? E ouvindo coisas. Quer falar mais alguma coisa, hein? Vou mostrar um som que a gente fez, a nossa. Lembra que a gente... A gente é melhor tocando que falando. É, então, a gente lembra que a gente debutou, né, no Blues on the Rocks, né? Isso junto com a banda Super Mafia, que na época estava entrando a vocalista Maria Clara e o Kleber na bateria, junto com o Anderson na guitarra e o Carlão, que é o vocal e baixo. E o legal foi a banda estava iniciando esse novo projeto e nós estávamos comemorando 9 meses. A gente até falou, agora a gente vai colocar o filho no mundo aí. E nessa apresentação a gente fez, não me lembro a data, eu sei que foi em 2000 e... Foi em outubro, se não me engano. Em outubro, né? Outubro de 2012. Não foi outubro, peraí, sei lá. É, então outubro, acho que é outubro mesmo. É, então vamos fazer o seguinte aqui, vamos de... colocar esse som que é... Ah, é, lembrando, né? Além de nós sermos uma banda de junk, coisa e tal, a gente tem uma maneira diferente de tocar os nossos covers, né? É. Sempre não desrespeitando a parte original, mas a gente tem a nossa... E a gente juntou aqui um clássico do Led Zeppelin com um sonsaço do Grand Funk e uma música que é conhecida do... Steve Wonder. Steve Wonder, né? Que é Superstition, mas a gente resolveu também pegar uma vertente que o Jeff Beck fez. Então, isso foi uma apresentação que a gente fez lá no Blues on the Rocks. Esse é o Espaço Local, vamos com Horror of Love, People Are Soft War e Superstition numa pancada só. Espaço Local. Thank you. Uou, uou, hein? Que pancadaria, hein? Isso aí foi no ano de 2012, lá no Blues on the Rocks. Que versão, né, meu caro Dedéu, hein? Ouvindo agora, a gente reparando aqui, né, no tudo que a gente andou fazendo ali. Sentando a mão mesmo. Isso aí é nossa visão, né, para alguns covers, né, algumas referências que nós temos aí da década de 80, que é com Led Zeppelin, Grand Funk e Superstition, né, por mais que seja do... Eu ainda tô perdido aqui com o Stevie Wonder. A gente pegou uma versão ali que o Beck, Bogart e Napster fizeram. Deu uma cara mais de trio, né? Lembrando, nós somos um trio de rock, tá? Eu toco contrabaixo, o Fernando Medeiros é guitarra, a Lívia atacando de vocal, eu de backing vocals e o Mauro, baterista. Que som, hein? Você lembra desse dia, né? É. Tudo legal. Quero novamente que mandar aquele abraço a toda a equipe do Blues on the Rocks, tá? E então, já que tá faltando 9 minutos, lembrando, próxima quinta-feira, dia 23, estaremos fazendo aí dentro das comemorações de 11 anos da Rádio Gaivota FM, uma noite espaço local, lá no Blues on the Rocks. Dessa vez vai ser a banda Vênia junto com a banda Engrenagem. Engrenagem também faz parte da nossa programação, tá aí com som novo, aí com o pessoal do DTPK Crew. Tem vários sons já rolando por aí, inclusive aqui na nossa programação. Então aguardamos você no próximo dia 23, sem ser amanhã, na próxima quinta-feira, 23 de outubro. Também está muita coisa acontecendo aqui na cidade, no aniversário da cidade, ali no feriado, que para gente dia 28, vai ter um festival de rock aqui, ali na pista de skate, bem interessante também. É aquela história, se você tem sua banda, acredita na sua música, entre em contato com a gente na nossa fanpage no gaivota.fm.br. Ou se não, entre no Facebook, também nas nossas páginas, tanto a Gaivota.fm ou no Espaço Local, dá lá o seu curtir. Quem sabe um dia sua música pode estar tocando aqui no Dial de 104.9. Encerrando mais uma edição, a gente vai tocar uma jam aqui que a gente nunca mais executou, chamada Vênia Vena Vitch. E fica assim, né? Valeu, não valeu, meu caro? Valeu, claro. Legal, né? Então tá. Esse foi Fernando Medeiros aqui participando, representando aqui junto comigo a banda Vênia, já que o Mauro Lauro não pôde vir hoje, ele estava ocupado. Então, a gente tem um encontro marcado, né? Uhum. Com o ensaio de hoje à noite. E lembrando o Paulo, né? Isso, tá? Vai lá, Paulo, vai dar. Isso aí, participação especial hoje do Paulo Lobo lá no nosso ensaio. Que está então, no dia do show também. Isso, e também vai estar fazendo uma participação com a gente lá no dia próximo dia 23. A ideia lá no Blues on the Rocks é de pelo menos uma vez por mês, no final de cada mês, a gente fazer um espaço local, sempre com a banda Vênia e convidado, ou vice-versa. O importante é a música local estar acontecendo. Um dos requisitos de primeiro, que para participar, você tem que ter música própria. Depois a gente também mostra o seu cover, que claro, todo mundo tem que pagar as contas, né, no final da história. Mas antes de mais nada, traga a sua música. Se você tiver um material já produzido legal, traga antes. Ou se não, vem com o seu próprio instrumento. Valeu, Dedéu. Valeu. Até a próxima, então. Até obrigado próxima. Mesmo. Até mais tarde. Alguma coisa que você gostaria de deixar aí para os nossos ouvintes? Um abraço para todo mundo. Valeu, então. E que vá lá no dia 23. Isso, esse é o principal, a gente, então. Então tá, você lembra dessa daqui? Só temos 6 minutinhos. Semana que vem a gente está de volta com mais um Espaço Local. Valeu, tchau! Thank you.